No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Dezenove minutos estão faltando para as 9 horas da manhã. Esta é a hora oficial do Brasil. Muito bom dia, Chapecó. Bom dia a toda esta grande região do extremo oeste, grande oeste, médio oeste catarinense, sudoeste do Paraná. Bom dia, região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, onde chegam as ondas da Super Condá, M610, uma emissora interestadual. Mais de 400 municípios que nos ouvem através do dial do rádio. E bom dia também a você que interage conosco aí pela internet, pelas redes sociais, por este mundão afora. Estamos iniciando mais um Estúdio Condá. Hoje é 1º de junho do ano de 2016. Estamos com a temperatura de 10 graus. Alguma nebulosidade ainda na região, mas segundo a meteorologia, sol vai aparecer e a temperatura deve chegar hoje à tarde à casa aí dos 19 graus. Estúdio Condá com a direção geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Sibusca, a central técnica de Josep Souza, apresentação de Pedro Viana. Cumprimentando a todos e desejando uma boa sintonia. Hoje é a Semana Mundial do Meio Ambiente, quer dizer, começa hoje a Semana Mundial do Meio Ambiente e hoje também o Dia da Imprensa. Então, a todos os colegas da imprensa falada, escrita e televisada, nossos desejos de boa sorte no trabalho, né? Para todo mundo, é uma missão árdua que nós abraçamos, eu há quase 50 anos já nesta missão e tantos outros que já são, como a gente diz na gíria, dinossauros aí da imprensa, tanto a falada, a escrita e a televisada. Então, parabéns aos colegas da imprensa e Semana Mundial do Meio Ambiente. Será que você, meu amigo, minha amiga, está zelando e tendo um cuidado especial para com o ambiente que vive? Você e sua família, sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país? Será que você está zelando e cuidando pela qualidade da água que a gente bebe no dia a dia? Pelo alimento que ingerimos também no dia a dia? Preste muita atenção, medite, pense e olha, meio ambiente. É realmente um momento de você pensar, analisar e ajudar a preservar a dádiva de Deus, que é o que a gente vê no dia a dia, as matas, o verde, os rios, os córregos, os açudes, como a gente diz, as lagoas e aí por diante. Pense nisso. Olha, dentro de instantes estarão conosco aqui no estúdio um elenco aqui de profissionais da Epagre. Já vou antecipar quem estará conosco aqui, o grupo que estará conosco, na verdade, no Estúdio Condá de hoje. O gerente, o Ivan Tadeu Baldiceira, da Epagre aqui de Chapecó, o Clóvis Dorigon, o Felipe Rotes, o Wagner Portes e o Robson Rocha, né? Eles estarão aqui em seguidinha e vão falar muito de um seminário que acontece hoje aqui na Epagre, lá no auditório da Epagre em Chapecó, sobre o Dia Internacional do Leite. Esse seminário acontece à tarde e eles vão dialogar conosco aqui no Estúdio Condá, trazer informações do seminário, falar da importância do leite e tantas outras questões relacionadas à nossa Epagre. Então, estão já chegando aqui no estúdio da Super Condá. Dentro de instante a gente abre o programa, oficialmente com a presença dos nossos convidados, e cada um deles vai fazer então a sua apresentação, o seu setor que trabalha dentro da EPAGRE. Importante falar sobre o leite, né? Que também tem que ter, a gente falou no meio ambiente, tem que ter uma qualidade especial para o consumo dos nossos filhos, dos nossos netos e de nós próprios. Então, fiquem atentos porque é um programa que promete muito hoje dentro desta área da EPAGRE. E lembrando também o seguinte, olha, você quer interagir conosco, você vai ter toda a oportunidade de participar, interagir com o programa de hoje, o Estúdio Condá. É só você, durante o terceiro bloco, no último bloco, como de costume, como de praxe, você mandar aqui o seu WhatsApp para o 9176-3697, 9176-3697, ou mandar aqui pelo nosso e-mail, ou com a nossa colega Ana Caroline, lá na Central de Informações Telefônicas e na portaria de nossa emissora. E aí você vai dirimir, se tiver alguma dúvida, sobre todos os assuntos que serão abordados daqui a instantes com o pessoal da EPAGRE no Estúdio Condá. Giuseppe, 15 para as 9, vamos ao intervalo comercial, primeiro intervalo, e já apresentamos os nossos convidados. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Grandes marcas com preços imbatíveis, essa na Calçados Novo Hamburgo. Aqui essa ainda mais seu inverno com os preços imbatíveis das botas Ramarim e Beira Rio. E mais, vários modelos de coturnos masculinos e femininos com preços arrasadores. Calçados Novo Hamburgo, aqui seu inverno fica ainda mais quente. A Águia Tech Informática oferece a seus clientes, além de assistência técnica, venda de equipamentos periféricos e suprimentos, especializada em impressoras e notebook. Consulte também a opção de locação de microcomputadores, notebooks, impressoras multifuncionais e data show para empresas e eventos. A Águia Tech Informática também conserta e instala película em celulares e presta assistência técnica em tablets. Águia Tech Informática, Avenida Nereu Ramos 1510E, em Chapecó, telefone 3329-7980. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. A apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento. Refinatos, restaurante e pizzaria. Aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961E, bairro Presidente Médici. Fone 3322-6190. Mecânica Irmãos Tolotti, Rua Imperatriz Leopoldina, 62E, bairro São Cristóvão. Fone 3322-5412. Casa do Estofador, Rua General Osório, 617D. Fone 3322-3577. Tudo para o profissional do ramo. CompuCenter Informática, 20 anos, agora em sede própria. Rua Tapajós, 55E, bairro Universitário, próximo ao Supermercado Royal. Fone 3323-3640. Sorvete Italiano, o legítimo, 3 na Getúlio, em frente ao Bradesco, próximo ao calçadão ou ao lado da Requinta Importados, com buffet livre de sorvetes. O som do esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Che, rede de farmácia São João, a certeza dos melhores preços. Máscara para cílios Maybelline de Fouces, R$29,99. Nova água micelar da L'Oréal, R$29,99. Toalhinha umedecida Johnson's Leve 4, pague 3. E ainda, desodorante hidrata aerosol, R$8,99. Rede de farmácia São João, aqui tu e toda a família sempre compram bem. Quer um mês repleto de ofertas especiais? Aproveite o mês de aniversário da Berlanda. Preparamos produtos em até 25 vezes para você aproveitar. Confira: centrífuga Miller, 3 quilos, só R$ 28,90 mensais. Lavadora Consul, 11 quilos, R$ 99,90 mensais. Micro-ondas Filco, 22 litros, em 25 vezes de R$ 26,90. Continue celebrando e fazendo parte dessa história com a gente. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Notícias em um minuto. Professores da rede básica de ensino poderão pagar menos para prestigiar eventos esportivos realizados em Santa Catarina. Um projeto de lei em análise na Assembleia Legislativa prevê desconto de 50% no valor do ingresso para os docentes que estão no exercício da profissão. Hoje, eles ganham desconto para atividades culturais, como cinema, teatro e museu. Os deputados estaduais analisam ainda a criação da Política Estadual de Preservação do Patrimônio Escolar no Estado. O objetivo é guardar documentos e objetos que conservem a história das escolas catarinenses. Entre os documentos que deverão ser preservados estão relatórios, diários de classe, históricos escolares e livros de leitura. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261, fone 3324-7485. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Oito minutos estão faltando para as 9 horas da manhã, esta é a hora oficial do Brasil, temperatura 10 graus, hoje é 1º de junho de 2016, estamos aí nesta quarta-feira, e como eu não sei, vou conversar com os amigos da Ipagre, que estão aqui conosco, vamos abordar vários temas, mas principalmente um evento que acontece hoje à tarde lá na Ipagre, no auditório da Ipagre. Hoje é o Dia Internacional do Leite, né? Este evento que promete muito, principalmente para este produto tão necessário no dia a dia na nossa mesa. Primeiramente, Ivan Tadeu Balticeira, gerente da Ipagre, prazer em revê-lo, amigo, satisfação em tê-los aqui novamente no Estúdio Condá. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos nossos colegas pesquisadores aqui que fazem parte da mesa. É uma satisfação enorme estar aqui novamente na Rádio Super Condá, né? Conversando contigo na sala de debates, um programa muito ouvido aqui na região. E é uma satisfação enorme nós falar hoje sobre o encontro, o seminário de leite que a gente vai ter hoje à tarde aqui no CEPAF-EPAGRE. Bom, então nós vamos passar ao Rubson Rocha, que é o coordenador estadual. Primeiramente, um prazer em conhecê-lo também. Satisfação tê-lo aqui no Estúdio Condá. E vamos começar a discorrer alguma coisa em relação a este grande evento, porque me parece que o tema principal é este seminário. Rubson, seja bem-vindo à Rádio Super Condá. Um bom dia a você. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos, aos ouvintes, aos colegas da mesa. E é, realmente, nesse dia, que é o dia 1º de junho, Dia Internacional do Leite, então a gente só tem a parabenizar a iniciativa do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, CEPAF, de organizar o primeiro workshop sobre o leite, tratando de temas muito importantes para a cadeia, né, que depois o pessoal aqui da mesa vai comentar mais a respeito, né? E eu, como coordenador estadual do projeto de programa de pesquisa da EPAG, né, que nós temos no estado 23 projetos de pesquisa, tá, sendo que 12 estão na estação de Lages, Chapecó também com uma grande importância, com 8 projetos de pesquisa aqui na região, e também em Canoinhas temos 3 projetos. Então, essa é a estrutura do projeto do Programa Estadual de Pesquisa em Pecuária, no qual hoje o evento maior, que nós viemos aqui para participar e parabenizar o pessoal novamente do CEPAF, com a execução desse evento. Bom, pesquisa nunca para, o Robson. Na verdade, sempre ela tem uma sequência, né? Como é que está o momento nesta área que o senhor trabalha, que o senhor coordena no estado, hein? Sim, realmente nós, a última vez que a EPAGRE fez o planejamento estratégico foi em 2008, e agora para o segundo semestre desse ano está previsto novamente fazer um grande evento no estado para se pensar a longo prazo quais são as demandas do setor leiteiro. Como o senhor mesmo falou, a pesquisa tem que sempre estar na frente da cadeia produtiva, verificando quais são os problemas, os entraves, e também já pensando em novidades, né, para melhorar cada vez mais o sistema, reduzindo os custos da produção e aumentando a produtividade. Quando se fala em aumentar a produtividade, também se olha a questão da qualidade. Isto é um Ela deve um trabalhar, fator, andar juntas, né? Um fator muito importante, porque agora a sociedade, né, os consumidores, que no final são os nossos clientes, embora a gente atenda mais os agricultores e técnicos da própria EPAG e da iniciativa privada, as cooperativas, etc. Mas nós temos que ficar sempre de olho nas demandas dos consumidores, porque eles é que no final vão comprar os produtos lácteos e que vão dar garantia de qualidade de vida aos nossos agricultores. Quero aproveitar e conversar também, dividir o microfone aqui entre o Felipe e o Wagner, conversar com o Felipe Yorchin. Se eu tiver errado, me corrija, viu? Como diz o Baldeceiro, daqui para frente vou chamar de Felipe só. Né? Mas olha, Felipe, desculpe a brincadeira, mas é um prazer imenso em conhecê-lo, em tê-lo aqui também na nossa programação. Chega um pouquinho mais perto desse microfone, faça o favor, isto aí. Bom dia aí para a gente saber também, ouvindo você situar a tua área de trabalho, porque a gente sabe que aqui cada um tem o seu métier, né? Cada um tem a sua área de trabalho dentro da EPAG. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da mesa. Eu atuo aqui no centro, sou zootecnista, tenho pós-graduação nessa área de zootecnia também, e atuo aqui no centro na parte de produção e manejo de forrageiras, direcionadas especificamente para a bovinocultura leiteira, né, e aproveito a oportunidade aqui para fazer propaganda do nosso evento de hoje de tarde, né, que a gente tem palestras especificamente sobre isso também, né, tendo em vista... O melhor exemplo que eu posso usar é o momento atual, onde tem a falta de milho. Esse é um problema cruciante, né, Felipe? Altos custos de produção. E é justamente nesse martelo, esse prego que a gente vem martelando há muito tempo, que a gente tem que reduzir o custo de produção. E a maneira mais fácil e mais eficiente de fazer isso é conduzir um sistema de produção com base em pastagens, que é a fonte de alimento mais barato para o ruminante. A natureza produziu o ruminante ao longo de milhares de anos. Ele produziu um animal que consegue transformar pasto que é um alimento de baixa qualidade, em um alimento de alta qualidade, que é o leite, ou a carne, ou a lã, ou o que quer que seja. Eu acho que a gente tinha que aproveitar essa deixa da natureza, não tentar modificar o sistema, e sim utilizar o que a natureza nos forneceu, seja tanto ruminante quanto todo o pool de forrageiras que existe, adaptados para a nossa região, e a gente tem conhecimento de trabalhar com isso, e a nossa ideia sempre é andar nesse sentido, né? Fazer um produto de maior qualidade possível, com menor custo possível, e que seja sustentável, tanto economicamente quanto ecologicamente, para a sociedade. Se fala muito, quero aproveitar, porque você puxou um assunto importantíssimo, que é a questão do milho, né? Que é, na verdade, o alimento, se eu não sou leigo nessa área, mas é o alimento número um, aí, tanto para aves como para suínos e para a bovinicultura também. O que se fazerem? Se fala muito em ferrovia, muitos dizem que não vai acontecer, outros dizem que está muito distante de nós a questão da ferrovia para encurtar caminhos e também a logística e, acima de tudo, o preço, né? Vocês, nessa área que você atua e trabalha aí, tem algum pensamento, o que fazer, economizar, baixar o custo, seria o princípio, Felipe? Sim, não, de acordo contigo. Assim, o milho, ele é o principal alimento para monogástricos. Para ruminantes, ele não necessariamente tem que ser o principal alimento. A ideia do sistema preconizado... Tem variações aí já, né? A ideia do sistema preconizado pela EPAGRE, já há muito tempo, diga-se de passagem, é justamente reduzir a dependência do sistema produtivo das commodities como o milho. Sendo que a ideia do milho na bovinocultura entra mais com o milho silagem, né, que é o principal suplemento que a gente utilizaria em momentos de déficit de forragem, ou até, por exemplo, a gente implantar nossa pastagem de inverno, então, na entre safra de pastagens. No entanto, veja bem que eu estou falando utilização estratégica da suplementação de milho. O que a gente tem que começar a pensar é que talvez seja interessante a gente ter uma vaca que produza 15 litros ao em vez de 18. No entanto, o custo de produção é em torno de 45 a 50 centavos, ao contrário do que a vaca que está produzindo 18 litros, que o teu custo de produção muito alto. É muito maior por causa do fornecimento de grão. Então, talvez seja interessante abrir um pouco a mão da produtividade individual. Em termos de quantidade, isso, né? E começar a concentrar em produtividade por área. No momento que a gente começar a trabalhar com o conceito de produtividade por área, manejo correto de pastagens, a gente consegue atingir índices produtivos muito bons mesmo, utilizando milho ou outra commodity, ração ou qualquer outro suplemento alimentar, somente em momentos estratégicos. Pedro, me dá uma parte, pois não, Felipe. Então nós estamos aqui para interagir. Isso, me dá uma parte aqui, que o Felipe levantou uma questão fundamental para a EPAGRE, porque é uma proposta da EPAGRE que vem já de alguns anos, é que a gente produza leite à base de pasto e utilizando a mão de obra familiar. Porque, na realidade, a nossa proposta da EPAGRE, né, é inclusão, né? Nós temos que trabalhar, como nós somos uma empresa pública e devemos trabalhar, mesmo num Estado capitalista como é o Brasil, o Estado tem que se preocupar com algumas coisas, não é? Nós sabemos muito bem a questão da necessidade de se preocupar com saúde, com, sim, segurança, uhum, né, com ensino, né, com educação, né? Mas também na agricultura o Estado tem um papel importantíssimo em políticas públicas de inclusão. Inclusão de quem? Dos agricultores familiares. Nós estamos numa região aqui, o Grande Oeste, Campos Novos para cá, nós somos em torno de 100 mil propriedades agrícolas, pequenas propriedades agrícolas. Esta é a área de abrangência da EPAG de Chapecó, até onde que vai a área de abrangência, Valdecir, hein? Da EPAG de Chapecó, quantos municípios ela tem? Ela vai de São Miguel do Oeste até Campos Novos, essa grande área que eu me refiro, que é o, certo, Grande Oeste. Certo. Né? 100 mil propriedades rurais, pequenos agricultores, pequenas propriedades rurais, quando falo em pequenas propriedades rurais, são menores que 50 hectares, né? Dessas 100 mil propriedades que nós temos na região oeste, 90% tem menos de 50 hectares. Aí, se nós levantar um pouquinho, olhar um pouco mais no geral, nós vamos ver que toda essa região aqui, Pedro, noroeste, e norte do Rio Grande do Sul. O Grande Oeste Catarinense, Sudoeste e Oeste do Paraná, dá em torno de 400 mil propriedades, pequenas propriedades rurais. Pequenas, né? Propriedades agrícolas familiares. E essa é a base de trabalho para o leite, né? Este é o mote principal das pequenas propriedades da Ipagre? Esse é o mote principal para o leite e para tantas outras atividades aqui, que segura a região de pé, que é a nossa região, olhando essa grande região que eu defini aqui, né? É exatamente a mão de obra familiar, é esses pequenos agricultores familiares, né? Esse que faz a diferença e que torna essa região tão pujante, tão forte economicamente, né? Uhum. E reconhecido no Brasil todo. Então a gente tem que ter claro essa questão. Por que a proposta da Ipagre para produzir leite à base de pasto, de custo baixo, utilizando a mão de obra familiar, né? Para manter esse pessoal no campo, para ter mais uma alternativa de manutenção do pessoal, dos agricultores no campo, né? Que vem produzindo e produzindo muito bem, segurando a região. E mais um detalhe, Pedro, super importante. O leite, depois o Clóvis Origon vai tratar dessa questão, mais na parte de socioeconomia, mas o leite, ele te permite renda. Mês a mês tu tem renda no campo. É uma renda garantida mensal, né? É uma renda. É o tipo de salário de quem trabalha. Isso, ela é distribuída no ano todo, não é que nem grãos, por exemplo. Grãos você tem concentração em fevereiro, abril, quando o pessoal vende soja, vende milho, vende feijão. Sazonal, né? Né? Concentra ali. Agora, o leite você tem a renda distribuída no ano todo. Então, o grande mote é tu baixar o custo de produção, como falou o Felipe, trabalhar não com milho, no caso do ruminante, né? E sim com pasto, baixa custo. Também não precisa produzir 30 litros vaca a dia, nem 25, pode produzir menos, 18, mas um custo mais baixo, utilizando pasto. E aí vem toda a questão que nós vamos tratar aqui hoje, importante de manejo da pastagem, rotação da pastagem, né? Como é que faz isso aí? Você tem que trabalhar com vacas, com animais de puros ou não, né? Uhum. Você pode trabalhar com materiais com animais cruzados, e aí tudo isso aí a gente vai discutir aqui, e vai discutir principalmente hoje à tarde lá no seminário. No seminário. O seminário é o primeiro em comemoração ao Dia Internacional, os colorados gostam que fala Dia Internacional do Leite, né? Tem os gremistas que preferem que fala Dia Mundial do Leite. Né? Eu que sou gremista, eu digo mundial, já viu? Mas isso a gente vai tratar lá hoje à tarde toda. Ô, né? Valdeceira. Clóvis Dorigon, prazer em revê-lo, amigo, e novamente estar aqui no Estúdio Condá, bom dia. E vamos tratar um pouquinho dos assuntos da tua área. O Valdeceira já deixou a bola quicando, já que ele falou em times de futebol, deixou a bola quicando para você botar para o gol, viu? Bom dia, Clóvis. Bom dia, Pedro. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, difundindo os resultados dos nossos trabalhos. Afinal, a nossa instituição é pública e é sempre um prazer para nós. Quando surgem essas oportunidades de a gente dialogar com a sociedade, levantar temas de interesse geral, porque a princípio o leite parece ser apenas a população de Chapecó pode dizer sim, mas ok, a gente consome leite e tal, mas a gente é urbano, mas o que tem a ver com o nosso dia a dia, nosso cotidiano? Então a gente vai mostrar que tem bastante a ver, porque afeta a região como um todo, né? E Chapecó é uma cidade polo. Então Chapecó é uma cidade tão dinâmica, como a gente é uma das mais dinâmicas do sul do Brasil, exatamente por causa desse tipo de agricultura que nós temos na nossa região aqui, que o colega Bolseira acabou de expor. Então sim, tem a ver, e a gente pensa o leite e trata o leite não apenas como uma atividade meramente de geração de dividendos, mas como um instrumento de desenvolvimento regional, né? Então, nesse sentido que a gente vê essa atividade. Então, como uma opção de renda fundamental para essa agricultura que nós temos, que é super dinâmica, né? Mas tem alguns desafios, alguns problemas que a gente, ao longo do programa, a gente pode retomar. E que o leite é uma grande oportunidade para manter essa agricultura dinâmica e a economia regional também dinâmica. Porque a nossa região, sobretudo as pequenas cidades da região, dependem muito da agricultura. E são essas pequenas cidades que fomentam, sobretudo, a Chapecó, a economia da Chapecó, que mantém a vitalidade de Chapecó. Então, o nosso argumento é que a atividade leiteira é uma atividade estratégica, né? A gente não, às vezes não se dá conta disso, porque A gente vive aqui e tal, mas quem vai para Santa Maria? Eu gosto de citar essa comparação a Santa Maria. Santa Maria, o entorno de Santa Maria é completamente diferente daqui. Só tem lavoureiros de soja, basicamente, e tal, pecuária extensiva, e mais lavoureiros. E a cidade é estagnada. Se você tirar de lá a universidade e a base aérea, a cidade é... Não tem para, outro meio. Para, exatamente. Aqui não. Aqui a gente. É só olhar ao redor, a gente olha ao redor de Chapecó, vê prédios em construção, vê essa economia funcionando. Então, interessa a encontrar opções de renda econômicas para manter essa vitalidade regional, não só de Chapecó. Então, a gente vai tratar nesse sentido e aí, para entrar nessa questão que o Felipe levantou. Essa questão dos grãos, que afetam sobretudo as criações de suínos e aves, que são muito importantes para o nosso polo agroindustrial, né? E que as agroindústrias, especialmente as cooperativas, têm enfrentado problemas atualmente com um elevado preço. A ideia é que, como o Felipe bem expôs, que a produção leiteira não demanda ainda mais milho, né? Não entra em concorrência direta com esse sistema. Mas a produção leiteira, Clóvis, me permite só uma parte. A produção leiteira, na experiência que vocês que estão no estúdio têm, ela sobrevive sem o milho? É possível, como o Felipe colocou. O ruminante, ele extrai a partir do sistema digestivo especial, né, a energia do pasto, né? Mas, normalmente, quando você atinge certo padrão tecnológico, você tem que, em algumas fases do ano, suplementar, né? E aí tem várias opções. Você pode usar como silagem, não o milho, só o grão e tal, né? Mas a ideia é que seja só complementar. E não, como esse é um risco que pode acontecer, e aí eu entro mais na minha área, na área mais econômica, de você criar começa a surgir na região... O confinamento, a produção de leite confinado, né? Animais confinados, e aí sim você tem que entrar com ração. E aí você primeiro, concentra a produção, né? Exclui o agricultor, e segundo, torna a atividade menos competitiva. Essas questões a gente vai tratar também. Vamos hoje no seminário. Eu quero cumprimentar também o Wagner Portes, né, que está aqui conosco. Chega um pouquinho perto do microfone, faz favor, Wagner. Você tem essa especialidade também na qualidade do leite. A gente falou, enquanto o Felipe estava no ar, aqui em produtividade, mas também em qualidade, quando conversamos com o Robson, também lá de Floripa. O que que se espera hoje, o momento de hoje do leite, dá para se dizer que está numa qualidade X boa? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Pedro e ouvintes da Rádio Supercondá, os colegas aqui presentes. Quando falamos em qualidade do leite, que é, como se falou, é uma área que eu venho trabalhando dentro do CEPAF, aqui do Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar. A gente vem seguindo uma linha, trabalhando com pesquisas na área de qualidade do leite e de sanidade animal, ligados, né, essa sanidade ligada à produção de leite, de um leite mais seguro, né, livre de patógenos que possivelmente venham a transmitir doenças ao ser humano. Então, falando em qualidade no momento de hoje, podemos dizer assim, ela já melhorou muito. Estamos num nível interessante, mas ainda estamos muito longe. Não chegamos lá ainda. Não chegamos. Estamos muito longe ainda de chegar no ponto em que nós desejamos estar. Isso depende de uma série de paradigmas que... está relacionado com a questão de segurança alimentar, mudança de mentalidade dos próprios produtores de leite, e isso não é uma coisa que se mude dentro de pouco tempo. Isso aconteceu em diversos outros países, teve uma delonga de tempo para que isso viesse a ser incorporado no sistema produtivo, e não está sendo diferente a nível de Santa Catarina ou de Brasil, podemos dizer assim. A gente está passando por um momento de várias mudanças, né, ligadas à construção de uma nova legislação de qualidade do leite, que ela vem a passos lentos e mudando, se moldando conforme o sistema de produção e tentando puxar sempre a questão da qualidade e da segurança, né? Então, a legislação, né, o sistema público, ele vem puxando a questão da qualidade para tentar melhorar, né, esse sistema e melhorando a competitividade e também a segurança desse alimento para a população em geral. Eu queria fazer duas colocações, já que estamos interagindo aqui, Baldiceira, para alguém responder, porque eu liberei aqui o WhatsApp da rádio 9176-3697, o nosso e-mail, os telefones, para qualquer dúvida. Quem estiver nos ouvindo, no final do programa já nós vamos tirar essas dúvidas, né? Mas duas colocações do apresentador, Baldiceira. A gente sabe que está com uma equipe muito qualificada aqui, em todos os setores e em todos os sentidos. O que que representa hoje o leite, sabendo-se que a nossa região aqui é uma região predominantemente da área da agroindústria? Quer dizer, não vou dizer que haja um choque por aí, né? Quem sabe o Clóvis, que é da área econômica, pode até responder essa colocação. Uma família de 4-5 pessoas hoje, que está só na bacia leiteira, só no leite, ela sobrevive só com a produção de leite? Sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente, enquanto pesquisadores do nosso centro, a gente recomenda que haja uma diversificação econômica, né? Que não tenha uma especialização. Outra atividade, grãos, leite, mesmo a avicultura, leite, suinocultura, leite. Mas mesmo que, para os que tendem a se especializar, e essa a gente tem observado que é uma tendência, eles conseguem se manter, mas aí vai ter que ter uma escala mínima de produção, né? Se for vender a matéria-prima para a indústria. Uma outra opção seria transformar esse leite, que é uma opção que vem se desenvolvendo mais recentemente, porque é uma cadeia muito dinâmica, então tem aí vai para os derivados. Exatamente, aí eles normalmente se organizam em grupos de famílias, né? 3-4 famílias de vizinhos, montam uma pequena queijaria e aí transformam esse leite e vendem em forma de esse leite em forma de queijo, que é uma forma de agregação de valor. A gente pode ver isso nas feiras livres de Chapecó, por exemplo, tem muitos produtores de queijo, mas é uma iniciativa que vem começando a se desenvolver mais recentemente. Então, na verdade, o leite ele tem uma importância enorme para a região, como eu falei anteriormente. 60% dos produtores desses 80 e tantos mil de produtores de leite da nossa região produzem leite, sendo que metade vende em leite. Então tem uns 10% aí que produzem mais para o autoconsumo, que ainda teria um potencial aí. Esse autoconsumo representa até um potencial de pessoas entrarem ainda na atividade. Então, tanto para as famílias, ele é fundamental, porque o leite substituiu. Por que que se expandiu tanto? Hoje Santa Catarina é o quinto maior produtor de leite em nível nacional, é uma das principais bacias leiteiras. Isso ocorreu a partir dos 90 para cá, muito rápido, né? E porque ela substituiu outras rendas que os agricultores perderam. Então, a exclusão da suinocultura, ou a própria avicultura, a queda de preço dos grãos, e o pessoal migrou para o leite. Então, se reconverteu, a gente fala, muito rapidamente. Então, esses pequenos municípios, basicamente, hoje, as economias deles funcionam, o pessoal costuma falar. O comércio funciona 2 dias de forma mais dinâmica por mês, quando entra o cheque da aposentadoria, sim, e o cheque do leite. Né? Então, isso dá a dimensão da importância, não só para as famílias, mas então, retomando aquela questão inicial que eu coloquei, mas para a região também. Então, você tem uma pequenas cidades com economia, viabiliza a permanência da população lá e, ao mesmo tempo, alimenta a economia de Chapecó, por exemplo, que consegue se especializar em serviços, em outras atividades para fornecer para essas pequenas cidades da região. Uhum. Então, eu quero, assim, eu tenho aqui na minha frente aqui um levantamento do IBGE, e do CEPA, do nosso Instituto CEPA aqui de Santa Catarina, que faz parte da EPAGRE também. E só para a gente ver a importância, no ano de 2014 a 2015, com todos aqueles problemas que houve no ano de 2015 com relação à qualidade de leite, né? O leite em Santa Catarina cresceu 11,6%. Uhum. Né? E aí vai outras culturas, soja, cresceu 16%. É isso aqui em renda. Uhum. Né? É o crescimento dos principais produtos de Santa Catarina. O leite cresceu 11,6%. Se nós olharmos, né, a juventude, né? Que a gente está fazendo um esforço enorme. Esse é um problema de segurar essa juventude. Isso, lá, né? manter a juventude no campo, né? Dentro desse modelo que eu falei anteriormente, da agricultura familiar, né? Trazido lá da Europa, estabelecida principalmente nessa nossa região aqui, porque, como eu falei antes, essas regiões do sudoeste do Paraná, o Grande Oeste Catarinense e o Noroeste do Rio Grande do Sul, é o maior maciço da agricultura familiar da América Latina, né? E uma agricultura familiar competente, eficiente, né? Que sabe trabalhar essas questões todas da diversificação que o Clóvis também colocou aqui. Não é só leite que você faz aqui. Aqui já temos sucesso em avicultura, em suinocultura. Sim. O milho, que é o nosso, na verdade, o sangue do Oeste é o milho. A soja, o feijão, né? E agora, mais recentemente, a questão do leite. Também houve há tempos o próprio fumo, né? Que sustentava bastante. Mas, Pedro e colegas e ouvintes, quando se fala em juventude rural, se nós olharmos, mais de 80% dos jovens empreendedores rurais, que a gente está chamando hoje, estão vinculados com a atividade leiteira na propriedade, né? Então, inclusive, no dia 19 de agosto, já deixo aqui um chamamento, dia 19 de agosto, lá no Centro Eventos, a IPAGRE vai promover um grande evento ali com jovens empreendedores rurais. E nós vamos lá debater a questão das alternativas para os jovens no campo. E pra vai aparecer lá. Você vai cobrir lá, você vai ver que mais de 80% daqueles jovens vão estar vinculados com leite. Então, quem está segurando, na verdade, a grande alternativa hoje, aqui para a região, toda essa grande região, não só de Santa Catarina, mas essa grande região que eu me referi, tem sido e é o leite. Eu queria aproveitar o Rubson Rocha, que é coordenador, pegar um gancho nessa questão. Fica à vontade, tá, Rubson? Pedro, na realidade, eu estou em Florianópolis. Meu início de carreira na EPARG foi aqui, em 1988. Você começou aqui? Em Chapecó, fiquei até 10 anos atrás. Em 2006, eu fui para Florianópolis. Tem familiares aqui ainda, Rubens? Sim. Meus dois filhos são nascidos em Chapecó. Tenho sogro em Concórdia. E, como bem frisou o Clóvis, eu tenho uma parcela de culpa nessa mudança da produção de leite. Eu sempre comento com o pessoal. Porque quando eu cheguei aqui, em 88, a bacia leiteira aqui ainda estava começando. Quando eu fui embora, ela já era uma grande. Então, não só a IPAG ajudou nisso, mas e eu, como era um dos três funcionários que trabalhávamos na época, na pecuária, né? Mário Miranda, famoso Marinho, Carlos Alberto Lajus, que já saíram recentemente da empresa, né? Mas eu gostaria de comentar com vocês, com o gancho do Baldiceira, falando da juventude, na última revista Agropecuária Catarinense, que é a IPAG, divulga, tem os casos de sucesso da juventude, em que a IPAG faz cursos para a juventude, né? São 10 semanas por ano, um curso alternado, uma semana no centro de treinamento da IPAG e as outras 3 semanas fazendo projetos e atividades. E lá está falando do. Citaram o caso aqui de gêmeos aqui da cidade de Alvoredo, o Vinícius e o Eduardo, que na matéria comentam que vêm a 3 a 4 vezes a Chapecó para balada e que, com a produção de leite, já estão pensando em comprar um apartamento aqui para evitar o retorno. Esse vai e volta às madrugadas. Então eles estão em 16 hectares de pastagem, tirando em torno de, e com 38 animais em lactação, eles passaram de 6 mil litros por hectare, não por vaca. A nossa medida agora é por hectare, a gente não fala mais a produtividade por animal, mas sim por hectare de pastagem, né? Para 15 mil litros. Então agora, ele dizia, quando a produtividade estava em 6 mil litros por hectare, não sobrava muito dinheiro, mas agora já está conseguindo fazer, pensando em comprar um apartamento aqui. O Eduardo está fazendo agronomia e o Vinícius, assim que o Eduardo se formar em agronomia, vai fazer veterinária, né? Então são casos de sucesso, né? Iniciativas da EPAG com relação à juventude, levando eles a ficar, continuar na atividade rural, criando a sua família, tendo um bom qualidade de vida no, na área rural, mas com atividades também na cidade. O Wagner quer complementar? Só aproveitando que o Rubson puxou a questão do... Eu conheci esses gêmeos num evento no começo do mês em Seara, e eles estavam comentando lá que estão terminando de pagar o primeiro apartamento que eles compraram na cidade para transferir os pais para a cidade. Eles ficaram no campo, estão conduzindo a atividade e estão com o pensamento de aumentar esse trabalho na área do leite. E então, o Rubens falou que estavam pensando na época em comprar um apartamento, já estão terminando de pagar o apartamento dos pais lá na cidade de Arvoredo. Exclusivamente com a produção de leite, do leite. Só leite. Que coisa. Quer complementar, Clóvis? É, sim, exatamente nessa linha do que nós entramos na questão da juventude, que é fundamental, porque na agricultura familiar a questão da sucessão define o futuro ou não, né? Se nós vamos continuar a ter uma agricultura dinâmica na região, ou se a tendência que apontam, né, e é uma preocupação nossa, do envelhecimento meio rural que já vem acontecendo, e com a migração dos jovens e um meio rural ocupado basicamente por idosos, né? Certo. E aí a atividade econômica vai cessar. E isso vai ter efeito em cascata em toda a região. Então, o leite, sem dúvida, é uma grande opção para os jovens, devido a essas características que já foi levantada aqui, né? E especialmente no momento em que a gente vive em crise econômica, que tem poucos empregos no meio urbano, começa a escassear o emprego no meio urbano. Então, essas atividades agrícolas... 11 milhões e 400 mil desempregados. Matéria de ontem. É uma oportunidade de renda para essa população jovem permanecer no meio rural. Então, uma propriedade hoje organizada no leite, especializada ou diversificada, quando eu falo especializado e diversificado, eu falo do ponto de vista econômica. Uma propriedade especializada quando mais de 70% da renda vem apenas de uma atividade, né? Mas um sistema bem organizado consegue ter uma renda muitas vezes superior a muitas profissões de nível superior exercidas na cidade. Boas profissões. Então, esse é um grande potencial que nós temos, que a região tem. Porque ela fornece também a renda mensal, né? Então, é o salário mensal lá, o salário do agricultor é o leite, né? Mesmo que dê uma seca, vai diminuir a produção, mas não vai ser tão trágico, por exemplo, quanto uma lavoura, que você pode, às vezes, perder quase que toda a lavoura. Então, o leite você tem como compensar, depois ele retoma assim que o clima se estabilizar novamente, você tem... Então, é uma atividade muito flexível, né? E é interessante também, porque não só para o meio rural, mas o leite... ela permite que você tenha pequenas e médias indústrias distribuídas no território. Então, primeiro, a renda, maior parte da renda é apropriada pelos agricultores e fica, portanto, lá no município. Segundo, as agroindústrias, os laticínios, têm mais pequenos e médios laticínios e que são distribuídos na região, que também... gera empregos de forma mais distribuída e também distribui mais a renda regionalmente. E isso, do ponto de vista, nós que somos um centro de pesquisa preocupados com essa questão da região, do desenvolvimento da região, são características também muito importantes. Bem, 9:27, olha, já começaram a aparecer algumas perguntas aqui, vai ficar para o último bloco do programa. Dentro de instantes a gente vai continuar aqui interagindo com os amigos da IPAC, vamos falar também do seminário, né, que é importante. Mas você pode mandar o WhatsApp aqui, 9176-3697, ou mandar o seu e-mail aqui para a Supercondal, ou para os telefones aí que estão à sua disposição. Qualquer dúvida, orientação, a IPAGRE, com a sua equipe qualificadíssima, está hoje no Estúdio Condá, que volta em seguida, depois do intervalo. ZYJ746. Rádio Supercondá M610. Chapecó, Santa Catarina. Quer um mês repleto de ofertas especiais? Aproveite o mês de aniversário da Berlanda. Preparamos produtos em até 25 vezes para você aproveitar. Confira: centrífuga Miller, 3 quilos, só R$28,90 mensais. Lavadora Consul, 11 quilos, R$99,90 mensais. Micro-ondas Filco, 22 litros, em 25 vezes de R$26,90. Continue celebrando e fazendo parte dessa história com a gente. Berlanda, 25 anos perto de você. Tô indo agora pro lugar do meu. Então vem! Venha! Venha para o Fana, que aqui o lugar é todo seu. Confira as nossas ofertas. Fronhas com zíper, apenas R$1,50. Vou repetir. Fronhas com zíper, apenas R$1,50. Meia calça Selene, apenas R$5. Calça social masculina, a R$29,90. Camisa social masculina, a partir de R$15. Blusas básicas em lã e malha, apenas R$9,90. Sutiã do Loren, a R$14,90. Kit com três pares de meia adulto, a R$12. Calça de moletom adulto, a R$17,90. Cobertores Rachel de casal, a R$69,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Dinheiro. Tem gente que conta em notas, mas há uma forma melhor de fazer essa conta. Em tempo que se leva para ganhá-lo. E é para valorizar o seu tempo que o Sicoob oferece os mesmos serviços de um banco, mas com mais transparência e taxas bem menores. E como não tem fins lucrativos, o rendimento vai para os correntistas associados. Assim, você tem mais liberdade para fazer algo por você, por sua comunidade. Este é o real valor do nosso tempo. Sicoob, associado a você. Badalote Materiais de Construção. Esta é imbatível. Só na Badalote Materiais de Construção você encontra tijolos 9, 14, 24, 6 furos por R$459 o milheiro. Badalote Materiais de Construção, o ano todo oferecendo qualidade pelo menor preço. E você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões Visa, Master e Elo. Venha economizar na Badalote Materiais de Construção, Rua São Pedro, telefone 33-22-29-32. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Começou o Festival de Inverno da BR Calçados. Toda coleção de botas Fisano e Beira Rio com 20% de desconto em 4 vezes para pagar. Botas masculinas em 10 vezes e R$9,90. Coturnos femininos a partir de R$4,98 ao mês. Tênis botinha Red Tag em 10 vezes de R$8,90. E mais, todo o estoque da loja. Centenas de botas, muitas marcas e modelos em 10 vezes sem entrada e sem nada de juros. Vem pro Festival de Inverno BR Calçados. Muita moda e estilo para os seus pés. BR Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil. Centro de Chapecó. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Hospede-se em Chapecó na melhor localização da cidade. Hotel Lang Palace. Máximo conforto e a maior estrutura de eventos no centro de Chapecó. Visite nosso site langhotel.com.br. Reservas 3361-6868. Empréstimo fácil, rapidinho, é na hora. A Schumann é a solução. As melhores taxas do mercado vem pra cá, pra você que tá querendo dinheiro na mão. Empréstimo fácil, muito prazo pra pagar. Vem pra Schumann, pode chegar. Pra você que tá querendo dinheiro na mão, a Schumann é a solução. Conheça a Casa de Repouso em Barão de Cotegipe, com a experiência de mais de 25 anos em Caxias do Sul. Traz para a nossa região um tratamento de referência para a pessoa idosa. Possui uma estrutura de mais de 24 mil metros quadrados, com área verde e acomodações diferenciadas. Para cada paciente é elaborada uma programação de atividades específicas, com opção de caminhadas, oficina de arte, ortoterapia, biblioteca, fisioterapia, educação física, psicologia e fonoaudiologia, tudo acompanhado com um profissional qualificado. Conheça a Casa de Repouso Carinho e Dedicação para o Idoso. Telefone 3523-1355, em Barão de Cotegipe. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Apesar da crise, Chapecó não para. Na saúde, são 3 novos postos em construção nos bairros Belvedere, Esplanada e Cristo Rei. E tem ainda a UPA e o pronto atendimento 24 horas para a EFAP. Gostei do atendimento, as enfermeiras me atenderam na hora, me passaram para os médicos. Muito bom, gostei muito do atendimento aqui em cima. Chapecó também não para de investir na educação. São 5 novas creches nos bairros Pinheirinho, Paraíso, Universitário e na Grande EFAP, no loteamento Cantarelli e Jardim do Lago. As creches são muito boas, a estrutura é excelente, os professores estão bem preparados, isso transmite muita segurança para nós que somos mães. E tem ainda o restaurante popular Bandejão, a Chapecó Criança e a Cidade do Idoso, que levam mais qualidade de vida. Chapecó é trabalho, desenvolvimento e principalmente respeito pelas pessoas. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Bem, 9:36, a temperatura 11 graus, estúdio Condá, 1º de junho, hoje, quarta-feira, Dia Internacional do Leite, né? Tem o seminário da Epagre, a gente vai falar dentro de instantes, porque agora continuamos aqui no nosso bate-papo com esta qualificadíssima equipe da Epagre. Eu quero conversar com o Felipe, que estava olhando aqui uns dados aqui, teu e do Baldiceira também. Eu, por curiosidade do apresentador, perguntava, Felipe, qual o estado que mais produz leite no, a nível de Brasil e o que que representam os estados do sul? Eu vou te dar 3 temas para ti, mais um. Tudo por curiosidade, que eu me sinto um ouvinte tirando dúvidas, que é o programa é para isso, né? Uma família com 4, 5 pessoas sobrevive somente da bacia leiteira, somente da produção do leite? Essas 3 colocações para você dirimir a dúvida do apresentador aqui. Ok, eu vou começar pelas primeiras perguntas que tu me fez, né? Bom, quanto à produtividade estadual, o maior produtor é o estado de Minas Gerais, né? Eles produzem em torno de 9,4 bilhões de litros por ano, né? Seguidos pelo Rio Grande do Sul, né? Em segundo lugar, com 4,7 bilhões de litros, o Paraná com 4 bilhões e meio, Goiás com 3,7 e em quinto lugar vem Santa Catarina, com 3 bilhões de litros produzidos em 2014. Lembrando que desses estados, o menor território é de Santa Catarina. Uhum. E nós estamos em quinto. Em quinto. Isso significa de que a nossa produtividade no estado É muito alta. Devido à questão da área territorial, né? Isso, porque nós temos uma área menor, mas a gente produz um monte. Isso significa que a gente está produzindo bem. Claro que a gente acaba produzindo menos por animal ou por área comparado com Castro, no Paraná, porque eles têm um sistema produtivo totalmente diferente do nosso. É clima, é região, é um sistema confinado, etc. Então a nossa produtividade é menor. No entanto, agora em 2014, com o desenvolvimento da bacia leiteira, aqui, principalmente essa da mesorregião oeste de Santa Catarina, a região sul ultrapassou a região sudeste na produtividade de leite dentro do Brasil. Então, a região sul é responsável por quase 35% do leite produzido no Brasil. A região sul, quando eu me refiro, Paraná. Incluímos aí Rio Grande, Paraná e Santa Catarina. Isso aí, as três. Né? A gente ultrapassou em 2014, agora a região é a maior produtora de leite do estado, né? Sendo que a região sudeste está ranqueado em segundo lugar. E em 2014 foi produzido 35 bilhões 174 milhões de litros de leite no país. Quanto à tua última pergunta, se é possível uma família de 5 pessoas sobreviver exclusivamente da produção leiteira? Sim. Sim, é. O colega Clóvis já tinha comentado que a produção leiteira, além de manter a renda na propriedade, ela é capaz de remunerar a níveis superiores do que pessoas formadas na universidade, com cargos específicos para aquela formação. É claro que isso, ao contrário da cadeia de monogástricos, em que se vende um pacote tecnológico para a produção, que se o pinto comer tantas gramas da ração que é fornecida pela indústria, ele vai ganhar tantas gramas por dia. O gado leiteiro funciona um pouco diferente, porque cada propriedade apresenta características diferentes. Disponibilidade de água, fertilidade de solo, clima, base forrageira, se usa ou se não usa concentrado. É tudo relativo. É tudo relativo. Mas o exemplo que foi citado pelo coordenador Rubson antes, em que uma propriedade está produzindo 15 mil litros... E, aliás, estampado numa revista agropecuária catarinense aqui, na capa da revista. Usando o exemplo deles, claro que o exemplo deles justamente está na revista porque eles são um exemplo, porque eles já atingiram esses níveis altos, né? Mas no exemplo deles, se eles conseguem produzir com base em pastagens, e aí eu me refiro assim, 70% da alimentação, de 70% a 80% da alimentação das vacas provém do pasto, o resto é suplementado, é feito uma suplementação para atingir uns níveis um pouco superiores. Se eles conseguem produzir 15 mil litros por ano por hectare, e o leite custa R$1 o litro, então, por hectare de renda bruta que eles têm, são R$15 mil por hectare. E geralmente, hectares teria, aproximadamente? Tá. A média da região é em torno de 16 hectares as propriedades. É só fazer a conta, né? É só fazer a conta. Então, se eles por hectare tiram 15 mil bruto por ano, isso dá R$1.100 por hectare por ano. Se eles têm margem de 17 hectares, faz a conta. Então, sobrevive. Sobrevive tranquilamente, desde que a pessoa respeite o sistema produtivo que ela está inserida. Então, não adianta eu querer adaptar vaca, por exemplo. Eu não consigo adaptar o ambiente porque eu quero fazer. Eu tenho que adaptar o que eu quero fazer para a minha disponibilidade de ambiente. Então, por isso que varia muito. Então, cada propriedade é um caso diferente. A gente tem que entrar, tem que avaliar o que aquela área suporta, desde que mantenha-se a sustentabilidade do ambiente, porque senão tu começa a trabalhar daqui a 2 anos, já, 3 anos, já não consegue mais. Bom, Wagner Portes, em relação à qualidade do leite, que é uma das tuas áreas de especialidade, a gente conversava no intervalo, tem uma legislação para isso aí, hein? Existe, sim, existiria, Paulo. Sim, uma pergunta de leigo, o mínimo da qualidade que se exige, não, Pedro? Sim, existe uma legislação que ela se iniciou aí em 2002, com a famosa, né, e tão comentada IN-51, Instrução Normativa 51, quando se criou os parâmetros para trabalhar com qualidade do leite. Então se criou lá a contagem de célula somática e contagem de bactérias totais. E então essa legislação, ela trabalha com níveis mínimos de contagem de célula somática e mínimo de contagem de bactérias totais. E isso é uma contagem que ela começou lá com 1 milhão para esses índices e ele veio reduzindo gradativamente com o passar dos anos. Então, chegou-se em 2012 e viu-se que não se atingiria o esperado, que era 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de leite para contagem de bactérias totais e 400 mil para contagem de células somáticas. Então, se criou uma nova legislação, IN62, que passou a vigorar a partir de 2012. Então, essa legislação ela postergou esse limite que se esperava para este ano, que passaria a vigorar, então, a partir de 1º de julho de 2016. Surgiu, então, agora, como está próximo desses limites, então, entrarem em vigor, houve uma discussão e se verificou que em torno de 35% até 50%, aliás, 35% das propriedades estariam desrespeitando a legislação existente hoje. E se ela subisse mais o degrau que se espera, então passaria 50% das propriedades estarem fora desses padrões. Então, o governo ele decidiu, a partir de uma discussão com instituições de pesquisa, de ensino, né, e os produtores, a postergar essa legislação por mais 2 anos. Então, se postergou isso, esses limites eles passarão a entrar em vigor, então, a partir de 1º de julho de 2018. Ao mesmo tempo, nesse mesmo ato, o governo cria um cadastro nacional de produtores, que era esperado isso desde o início, desde 2002, quando eu falei que se começou a falar em qualidade do leite. Isso já era proposto e passou, então foi lançado este ano, no início desse mês, esse cadastro cadastro nacional de produtores, que chama-se de um sistema de monitoramento de qualidade do leite no Brasil. Então, nós vamos ter disponível para consulta de instituições, de própria população, a qualidade do leite a nível de Brasil. Nós temos uma rede brasileira que faz análise de qualidade do leite de cada propriedade rural, uma vez por mês, e esse sistema ele vai ser abastecido semanalmente por essa rede brasileira de análise de qualidade do leite. Então, nós vamos poder consultar, ter disponível para consulta, a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município, de micro-região, como está a qualidade do leite em cada local. Então, isso vai ajudar muito a trabalhar, a verificar como que está andando essa qualidade do leite. Fazer um acompanhamento constante, né? Exatamente. Fazer um acompanhamento constante e nos dar nortes para trabalhar mais especificamente com determinada área, com um determinado problema. Né? Então, isso é muito interessante. Ele está se tratando como um marco na qualidade do leite no Brasil. Uma conquista, né? Uma conquista que foi criada aí a partir desse mês. Clóvis Durigon, tem um complemento aí sobre isso, Clóvis? Exatamente. Essa era uma grande preocupação nossa, de que, porque quando o Brasil pensou essa legislação, a ideia era que o nosso leite, o leite brasileiro, se equiparasse em termos de qualidade ao leite europeu. A legislação inicialmente foi pensada... Estamos longe disso? Então, eu vou chegar lá. Então, a legislação apontava, eram as mesmas normas, as mesmas exigências. Acontece que o Brasil teve, por muitos anos, o leite tabelado, o preço do leite tabelado, por causa dos programas sociais e tal, e a cadeia ficou, até a década de 90, ela é pouco dinâmica, né? E... aí, de repente, veio esse choque da lei. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande na região que isso pudesse gerar uma exclusão muito grande, que é só aqueles agricultores que conseguissem fazer os investimentos, que continuassem na atividade e os demais fossem excluídos. Inclusive, em 2000, a gente organizou, o colega Rubson está aqui, participou da organização, o Moceira também, a gente, com essa preocupação, organizamos um grande seminário em Chapecó, no ano de 2000. Reunimos mais de... em torno de 800 lideranças, a gente direcionou para lideranças vários setores, né? Produtivos, agricultores, até governamentais, e a gente abriu essa discussão. E essa preocupação aí foi amplamente discutida e começou a se incorporar nas várias instituições, no próprio governo, e, na verdade, porque, assim, uma das questões que implica aí na questão da melhoria da qualidade e nível de propriedade, porque a qualidade não é só só na propriedade, mas quando se fala em nível de propriedade, um dos investimentos é a compra do tanque de expansão, por exemplo. O tanque de expansão é um sistema de resfriamento, porque o leite, para você manter a qualidade dele, tem que resfriar. Depois que sai do úbere da vaca, se você diminuir a temperatura em até 3 horas, o leite tem propriedades, proteínas que estabilizam a qualidade, impede que as bactérias que são nocivas se multipliquem. Então, se você conseguir baixar a temperatura do 36, 37 graus que sai do teto da vaca para 4 graus, em menos de 3 horas você mantém a qualidade. E para fazer isso, você tem que ter um equipamento que chama, não mais o taro, né, que colocava naquele latão de alumínio e punha, e botava num tanque de expansão, que é um tanque de inox, mas que custa 6, 7 mil reais, dependendo do tamanho, 10 mil reais, né? E a gente observou que, na verdade, os agricultores vêm conseguindo incorporar essas tecnologias, né? Então, felizmente, esse receio que a gente tinha não se concretizou. Claro que houve um processo de exclusão daqueles de menor escala, mas eles vêm conseguindo acompanhar. Inclusive, isso chama atenção, eu gostaria de dar esse dado, porque chama atenção da grande dinamicidade e capacidade de incorporação de tecnologia dos nossos agricultores da região. Você vê, os dados que eu tenho aqui de 2014, em nível nacional, se pegar esse indicador apenas, 11% das propriedades tinham tanque de expansão. A região sul, 24% só, um quarto só. Santa Catarina, na verdade, dado do censo de 2006. Santa Catarina, 36%. E na nossa região, metade tinha esse tanque, né? Então, realmente é o dobro do que da região sul, só a nossa região aqui. Clóvis, a região oeste de Santa Catarina. Você esteve lá em Minas Gerais. O Felipe deu os dados interessantes, é que Minas é o maior produtor, né? Além da área territorial, o que diferencia dos demais estados, hein? Principalmente da região sul? Produtividade, não é tanta exigência que o governo lá tem? Como é que funciona lá, hein? Em relação às demais regiões do Brasil. Então, é esse modelo de agricultura que nós temos, né, com base nessa agricultura familiar, pequenas e médias estabelecimentos, né? Temos, como o Felipe falou, a média do tamanho da área aqui da nossa região são 16 hectares, né, mas em torno de 70% dos estabelecimentos tem até 20 hectares. Então, esse modelo baseado na alta qualificação da mão de obra também permite que ela seja muito dinâmica, né? E consiga incorporar essas tecnologias, esses avanços, essas produtividades de forma muito rápida. Lá, né? não há exigência de registro, como tem os outros estados. Nós estávamos conversando com o Baldeceira sobre isso. Não existe isso lá em Minas, hein? Tem liberdade lá? Então, em relação a... Nós temos Minas é conhecido pelos queijos artesanais, isso, né? O famoso queijo de Minas. É, então eles têm já, é um queijo que tem cerca de 200 anos, é um queijo assim que é o mais conhecido em nível nacional. Então eles têm um queijo de alta qualidade lá e estão com trabalho, já começaram com um trabalho bem anterior a nós. Então, se a gente for comparar com a região, a nossa região, a região oeste, o modelo deles lá é diferente, estava comentando anteriormente, né? Eu estive lá há 15 dias atrás, e num projeto de pesquisa que a gente tem lá com o IFAM, e fazendo entrevista com produtores. Então lá, eles têm 30 mil produtores de queijo. Então, cadastrados. Sim. Não, aí, mas tem um alto nível de informalidade dos produtores de queijo. Então, eles, diferentemente daqui, eles têm uma tradição muito forte de processamento do leite em nível de propriedade, porque as propriedades são maiores, são distantes uma da outra, as estradas são ruins, e para vocês terem uma ideia, sequer eles têm comunidades rurais, porque são muito afastadas uma propriedade da outra. Então, o sistema fundiário lá é diferente do nosso. Então, eles transformam o leite em nível de propriedade e vendem esse leite em forma de queijo, né? Então eles vêm a partir daí. Então o queijo para o mineiro tem uma importância muito grande, né? E aí o governo do estado lá vem já há bastante tempo investindo na questão da a melhoria da qualidade, eles vêm conseguindo expressivos avanços nessa área, e também em termos de programas como o IFAM, né, que deu o selo o registro de patrimônio imaterial da cultura brasileira, esses queijos, né, porque não é todo o estado que produz, em algumas regiões, né, a Serra do Salitre, Serra do Araxá, da Canastra e do Cerro. São as principais regiões, que o queijo normalmente é produzido em regiões mais frias, mais altas, né? Então, a diferença deles para nós é assim, eles até mil e poucos litros por hectare, por propriedade, eles transformam em queijo. Acima de certa escala, eles vendem o leite. Nós aqui, a maior parte é vendido, né? O leite é vendido para a indústria. Então, eles têm uma economia queijeira lá, que é baseada na renda gerada e nível de propriedade que transforma o leite em queijo, depois vende o queijo. E nós não. Agora, nós também temos um queijo que é diferente e é de excelente qualidade, que é o nosso queijo colonial, que inclusive a gente teve um evento na Itália específico sobre o queijo, que é um dos países conhecidos em nível internacional de bons queijos. A gente levou o queijo colonial lá para os grandes especialistas em queijo. Eles provaram e acharam o nosso queijo colonial daqui, que a gente às vezes não dá o devido valor, excelente, porque disseram, ó, o queijo de vocês, a grande diferença do queijo de vocês em relação à qualidade ao nosso é que vocês têm condições de produzir o queijo durante o ano todo à base de pasto. Não precisa estabular os animais e dar ração. E isso dá a matéria-prima, dá uma outra qualidade, muito superior ao nosso aqui. Então, nós não vamos conseguir concorrer com vocês na qualidade da matéria-prima. Então, eu estou falando isso porque tem um potencial enorme também, não só na produção e venda in natura do leite, mas começa através da organização de produtores em pequenas agroindústrias a produzir o queijo e vender, né? E nós aqui temos essas pequenas propriedades próximas, temos as comunidades rurais. Então, tem todo aquilo que a gente chama em sociologia de capital social, né? Relações entre produtores de confiança que permitem esses empreendimentos. Então, a IPAG, inclusive, a extensão, tem um trabalho importante nessa área com o programa SC Rural para apoiar essas pequenas iniciativas. É claro que a gente está ainda no início, tem toda uma série de dificuldades. Tem uma estrada a percorrer. Mas, enfim, é um caminho que se abre também. Então, a ideia é trabalhar tanto com a produção de matéria-prima, mas avançar também na agregação de valor, na produção de produtos de qualidade diferenciada. Que o Brasil começa a demandar não só aquele queijo prato fatiado ou gorduroso que você joga em cima daquele hambúrguer para fazer aquele x-salada, né? Mas um queijo mais fino, mais adequado para levar à mesa, para alimentação cotidiana, ou para você comprar um bom queijo, um vinho, convidar um amigo para num fim de tarde saborear. O Ivan Baldiceira, em relação à questão da qualidade da água e qualidade do leite e a estiagem, vou ter que colocar três assuntos na tua mão aí para te discorrer agora. Pedro, então, o Pedro demorou, mas caiu na questão da água. Ele sabe que a gente faz parte do comitê de bacias aqui, Chapecó e Irani. Tem uma música aí, sertaneja antiga, que fala água no leite, né? É muito famoso, viu? Foi no passado, eu acho que hoje não vivemos esse tempo, ou vivemos ainda, Balseira? Ainda vivemos. É relativo, ainda vivemos, porque você sabe muito bem, e o ano passado nós tivemos exemplo aqui na nossa região, infelizmente, né? De que da saída do Uber até a caixinha UTH, né? No supermercado, tem um espaço aí, né? Tem uma estrada a percorrer. Isso. Então, entre o Uber, que sai um produto de alta qualidade, um produto biológico, que nós todos sabemos a importância, né? Afinal, somos mamíferos, nós dependemos, né, do leite, até chegar no mercado tem um caminho aí que nós temos que discutir melhor, inclusive, né? E que pode comprometer, inclusive, tem comprometido até a questão de produção, comercialização, oferta, demanda, em nível de Brasil e mundo, né? Bom, mas Pedro, sendo objetivo no que tu me perguntaste, a respeito de chuvas e de estiagem, nós vivemos numa região oeste catarinense, onde as chuvas são muito boas. Ano passado nós tivemos mais de 3 mil milímetros de chuvas aqui na região oeste. O ano passado foi um ano muito chuvoso. Isso, para ter uma ideia, é chuva para a região amazônica. O problema é que são chuvas mal distribuídas. Tem meses que chovem, chegamos a ter meses aqui ano passado, falha a memória, em setembro, que é um setembro, outubro, são os meses mais chuvosos aqui na região, chegamos a 400 milímetros num mês, e tem outros meses, principalmente no inverno, junho, julho, que baixa bastante a chuva, né? Então, preocupado com isso, já no segundo governo do Luiz Henrique, foi efetuado um programa de governo, um programa da Secretaria Estadual de Agricultura, chamava Programa Juro Zero. E no Juro Zero tinha lá o programa Água da Chuva, fazia parte de um subprograma chamado Água da Chuva. E visava o quê? Visava atender essas propriedades produtoras de animais, que são típicos aqui da região oeste. Agricultura, suinocultura e agora a questão do leite. Propriedades que têm muitos animais precisam ter estoque de água. A água é uma medida de segurança. E então, no programa, no subprograma Água da Chuva, foram financiados, e aqui na região oeste hoje nós temos mais de 20 mil cisternas de água da chuva, produzida, uma tecnologia produzida pela Ipagre, surgiu aqui na nossa região, inclusive a cisterna de baixo custo, cisterna de armazenagem de 300 mil litros de água, a um custo de 15 mil, 18 mil reais, baixo custo, feito de lona, né? E que o governo deu recurso a juro zero praticamente, e hoje nós temos na região mais de 20 mil dessas cisternas, que dão uma segurança hídrica à propriedade. Entra aí o modelo Caxambu, não, né? Modelo Caxambu são fontes de proteção de água. Sim. A cisterna nós chamamos aqui, Ipagre desenvolveu, né? Que é essa que foi financiada pelo governo, nós chamamos de cisternas modelo Coronel Freitas. Que foi desenvolvido aqui no município vizinho de Coronel Freitas. E o Caxambu veio de Caxambu do Sul, né? E o Caxambu são as fontes protegidas que protegem a qualidade da água também, né? E me disse em conversa o nosso secretário municipal aqui, o Valdir Crestani, que só no município de Chapecó tem mais de 8 mil cisternas montadas, inclusive algumas bem maior que 300 mil litros de água de armazenagem. Mas Pedro e colegas, a questão da água é fundamental em todas as ações, né? A qualidade da água é fundamental, a quantidade e a qualidade. No leite, a gente costuma dizer assim, ó, antes dele sair da propriedade, né, tem três questões fundamentais: a sanidade do plantel, que já foi levantado aqui, a alimentação desses animais, como é que é a alimentação, a qualidade dessa alimentação, e a qualidade da água. Tanto para o animal beber a água, né? Mas principalmente na lavagem de equipamentos, de Uber, de a higienização. A higienização, ali pode comprometer. Então, essa água não é de qualidade, um dos problemas mais sérios que nós temos na região aqui com água é Escherichia coli, né? Presença de Escherichia coli, que é indicadora de fezes, de esterco na água. Se a água não está comprometida, pode comprometer na hora de lavar lá o Uber, né? E colocar as teteiras ou de fazer a higienização dos materiais, pode comprometer a qualidade da água ali, né? Então, como te disse, nós temos hoje Santa Catarina de referência numa série de questões em nível nacional, né? Nós temos o estado de Santa Catarina é 1,2 aproximadamente do território nacional e é o sexto produtor no geral dos produtos agropecuários. Então, é estado referência. E não é só referência na agropecuária, é referência em uma série de coisas, né? E também nessa... A gente sempre diz, pode ser um estado diferenciado, né? Um estado diferenciado, exato. E é diferente por quê? Porque há essa preocupação. Por exemplo, nós temos hoje capacidade de armazenamento de água nas propriedades produtoras de animais, né? Que é fundamental que tu tenha essa reserva estratégica, né? De segurança de água, não é? Porque o que você fazia antigamente? Antigamente, chegamos ao cúmulo, Pedro, e tu deve estar lembrado... ao cúmulo não só de buscar água no Rio Uruguai aqui para colocar na nossa represa do Lajeado São José, para daí a Casan tratar e distribuir para a população, como ao cúmulo de pegar as prefeituras e buscar nos rios. Sim. Água, distribuir para os avicultores, para os suinocultores. Verdade. Não é? N vezes. Uma água de qualidade extremamente duvidosa. Né? E se fazia isso aí, quer dizer, isso aí não dá. Então, nós superamos isso e, felizmente, a gente está no caminho certo e no sentido de buscar qualidade de leite, né? Bom, vamos falar do seminário então, gente. Eu gostaria de dar uma pitada, uma passada para todos vocês, porque o seminário é hoje, Está aqui a programação que o Felipe me passou, né? Muito interessante, é no auditório do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, ali no bairro São Cristóvão. E o importante lembrar aqui, me chamou a atenção, que o evento é gratuito, né? Não tem custo nenhum. E eu só queria saber, assim, começando por você, Ivan, o público-alvo, justamente aqueles produtores de leite e aqueles curiosos também, que a gente chama. Né? Produtores, em primeiro lugar, e técnicos, né? Uhum. Basicamente, acesso livre, sem problema nenhum. Estudantes sempre são bem-vindos, evidente, nós fizemos parte, nós todos fomos estudantes e somos estudantes ainda, sim, então, né, mas é produtores, técnicos. O Felipe pode complementar uma pitadinha também sobre o seminário de hoje de tarde, Felipe. Ok, não, o evento, ele foi feito para ser gratuito mesmo, para chamar, para abranger o maior número de pessoas possível. Qual é a capacidade do auditório lá, aproximadamente? 120 pessoas. 120. Até ontem de tarde a gente estava com quase 90 inscritos já. Uhum. Inscrição gratuita. Inscrição gratuita, com fornecimento de certificado, certinho. E claro que isso só é possível de realizar isso, com, inclusive com o intervalo, com o que a gente chama de milk break, né, em vez de ser coffee break. Sim. A gente aproveita para agradecer os apoiadores do evento, né, que é a Piracanjuba, a Tirol, Aurora, Aurora e a LGR, são laticínios que nos deram uma mão pra, nesse evento. E ele é aberto para toda a pessoa que tiver interesse na cadeia, obviamente, né? Mas basicamente inscritos são técnicos. A gente tem bastante alunos inscritos da UDESC aqui de Chapecó e da UNOESC aqui de Xanxerê. E bastante, tem bastante produtores inscritos e também tem bastante técnicos das cooperativas e das agroindústrias que vão comparecer lá. Nós vamos ao intervalo comercial, depois a gente completa aqui a roda e depois eu quero também atender o ouvinte que me manda aqui os seus WhatsApp. Vamos lá, Giuseppe. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 10:04. Preços baixos, produtos de qualidade e o parcelamento que cabe no seu bolso. É a Semana de Eletro Avan. Semana do Eletro Avan. Aproveite! Prancha Aqua Plus Britânia de R$ 79,90 por R$ 49,99. Barbeador Filco somente 10 vezes de R$ 9,99. E todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Não perca! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan é tudo de bom. Grandes marcas com preços imbatíveis, essa na Calçados Novo Hamburgo. Aqueça ainda mais seu inverno com os preços imbatíveis das botas Ramarim e Beira Rio. E mais, vários modelos de coturnos masculinos e femininos com preços arrasadores. Calçados Novo Hamburgo, aqui seu inverno fica ainda mais quente. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Não existe um dia para amar. Quem ama, ama todos os dias. E a Nery Calçados preparou uma promoção especial para o seu amor. Para ela, botas Ramarim, Pisano e Beira Rio com 30% de desconto à vista ou 20% parcelados em até 4 vezes no crediário facilitado Nery Calçados. Para ele, coturnos a partir de R$ 99,90. E mais, lançamentos, Kicks, Converse, Pegada, Cavaleira, Ferracini, Democrata. Tudo parcelado em até 10 vezes, sem entrada e sem nada de juros. Nery Calçados, moda e estilo para todos os amores. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, Centro de Chapecó. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público federal ou estadual e está precisando de dinheiro, venha direto para o Paraná Banco. Possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Não consultamos o SPC e Serasa e as parcelas são fixas. Também trabalhamos com a portabilidade de dívidas, onde você traz o seu empréstimo para o Paraná Banco e sai com mais dinheiro no bolso. Já estamos fazendo a margem do novo aumento do salário mínimo no INSS.

A importância da cadeia leiteira no Oeste Catarinense. Esta palestra é às 14 horas com o Clóvis do Origon, que está aqui conosco. Depois temos outras palestras. Aí às 15h45, pastagens preconizadas para o Oeste Catarinense com o Felipe. Depois nós temos outras. E às 4h15 da tarde, então, tem esta com o Wagner Miranda Portes, que está aqui também. Segurança e qualidade do leite e a credibilidade que vem do campo. Wagner, passando por ti agora para falar um pouquinho do seminário, vamos reiterar um pouquinho mais aqui a questão que a gente falava no intervalo, Baldiceira, o que preocupa. Nós tivemos uma série de problemas aí, e isso é domínio público, não tem o que esconder, questão de meses atrás, água no leite, produtos químicos no leite, empresários presos, desemprego e aí por diante. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a questão da qualidade e já convidasse o pessoal então para o seminário. Bom, falando na questão da qualidade do leite, a gente sempre, até a gente vai usar o tema na palestra, que é segurança e qualidade do leite, né? Porque a gente gosta de não só tratar da qualidade, mas sim da segurança, ou seja, do risco que o leite possa ter de levar alguma doença ao ser humano. Então, além da qualidade, tem a questão da segurança alimentar, que está vinculada à questão do leite. Com relação ao segundo item que se tratou aí, de toda essa confusão que teve no, né, o ano retrasado, ano passado, a gente acaba sempre confundindo um pouco e juntando, botando tudo no mesmo saco. Sim. Mas, na verdade, o que aconteceu foram fraudes no leite, e que isso, claro, acaba sempre sobrando para o elo mais fraco da cadeia, que é o produtor, né? Que com tudo o que aconteceu, acabou baixando o consumo, diminuindo, né? E o preço também diminuiu sobre o produtor. Mas, na verdade, o produtor foi o menos responsável por tudo isso. Dá para dizer que ele foi conivente? Claro, tem exceções, né? Não vamos generalizar. Acho que não, nesses casos não teve conivência de produtor. Foi casos relacionados a transportadores, algumas indústrias que recebiam esse leite e que estavam fazendo algumas alterações, e que isso foi bastante trabalhado pelo Ministério Público, fiscalização do Ministério da Agricultura e também da investigação da Polícia Civil dos três estados do Sul, mas aqui vamos falar mais do nosso estado aqui, que também trabalhou fortemente nisso e que acabou identificando o que era feito para fazer essa alteração no leite. Então, alguns produtos químicos que eram incluídos no leite para acertar a densidade, para que esse leite conseguisse passar nos testes de físico-químicos, né, que eles são submetidos. Então, isso não para nós desvincular um pouco isso da questão qualidade, isso, a fraude, ela é um crime. Nós não devemos juntar ela quando nós falamos em qualidade do leite. Ele é um crime que tem que ser combatido e as pessoas têm que ser extremamente punidas, como foi feito aqui na nossa região. Muito bem. E você palestra hoje à tarde também sobre isso, né? É, a gente vai trabalhar essa questão de qualidade, como a gente coloca ali bem, o crédito que vem do campo, né? Porque a qualidade do leite, ela depende, a gente fala que é da porteira para dentro da propriedade. Então, a qualidade do leite, ela não pode ser modificada durante todo o processo industrial até chegar na mesa do produtor. Ela depende, então, ela pode ser muito bem conservada durante esse processo, mas a qualidade, ela não se altera nesse processo. Então, ela depende, a qualidade depende do que sai da propriedade. Então, o produtor é o responsável por produzir essa qualidade. Robson Rocha, foi um prazer em conhecer o senhor, viu? Só uma pergunta, parente do Hildo Rocha, aquela turma ali dos gaúchos, não? Os cavalarianos, que o Hildo é muito metido a gaúcho, ele tem um estabelecimento de oficina aqui na Porto Alegre. Mas foi uma satisfação, viu? Família daqui, tradicional, né? Não, Pedro, eu sou importado. Ah, você é importado? Eu sou importado. Meu pai é de Passo Fundo. Opa, então. Isso, era aqui de Caçador, uhum. E eu fui nasci em União da Vitória. Talvez esse Hildo Rocha pode ser parente, né? Porque Exato. Eu não sei onde andavam meus avós e por fora. Mas foi um grande prazer estar aqui de retorno à cidade que eu adotei também. Durante 18 anos morei aqui. Meus filhos nasceram aqui. Sempre quando eu posso venho para cá. Tem uns cunhados aqui também moram aqui. E mais principalmente ele em Concórdia, que ali é o meu onde moram meus sogros, né? Então a gente sempre passa por aqui. Mas foi um prazer conhecê-lo, Pedro. Muito obrigado. Mesma coisa, a recíproca é verdadeira. Clóvis Dorigon também tem palestra hoje à tarde, no seminário. O Clóvis vai falar aqui, está aqui, sobre a importância da cadeia leiteira no Oeste Catarinense. Primeira palestra da tarde, viu? Sucesso lá, Clóvis, viu? Ah, obrigado. Prazer também tê-lo aqui, viu? A gente reforça o convite a quem tiver interesse pelo tema, participar conosco lá do evento. E novamente a gente agradece a oportunidade de estar aqui e levar esse tema ao conjunto da população. Né? Então a gente convida. E aí nesse evento a gente vai desenvolver basicamente o que a gente tocou em vários assuntos de forma mais sistemática. E a gente está com boa expectativa. Aqui a gente devia, do horário, resumir um pouco lá, sim, mas um pouco mais. É, mas mesmo assim, eu acredito que foi muito, do nosso ponto de vista, muito importante esse espaço aqui para dialogar contigo e com os ouvintes, e levar um informação aos ouvintes. Igualmente, a gente está à disposição. Obrigado. Eu deixei duas perguntas para você aqui. Ó. Uma pergunta do Valdecir. Ele colocou o seguinte, ó. Eu quero perguntar aos entrevistados que cobram qualidade do leite dos agricultores, por que não cobram qualidade de leite de empresas, né, reticências ali, indústrias, né? Porque existe muita química e conservantes que não fazem nada bem ao consumidor. O Valdecir, quem é que pode responder aqui? Estamos no ar ainda, Wagner. Pode responder o Valdecir? Bom, Valdecir, eu não sei se a tarefa de vocês da Ipagre é fazer essa cobrança. Eu já vou passar. Mas ele está colocando. Wagner, só me deixa aqui colocar umas questões aqui, sim, Pedro. Não, não é tarefa direta nossa, mas também é tarefa nossa enquanto Estado, né? Sei. Né? Mas antes de como órgão governamental. Como órgão governamental, sim, né? Mas diretamente, obviamente não, porque a atividade nossa é técnica. Mas eu acho que ele tem razão no que ele coloca. Toda a cadeia tem que ser acompanhada, monitorada. Você e ver. Você colocou isso, essa distância ali, sempre é preocupante, né, entre sair lá da propriedade. Eu vou passar para o Wagner, que é dessa da questão da qualidade, mas a preocupação, como ele bem colocou aqui, o produtor tem uma responsabilidade muito grande e tem feito isso na nossa região com muita propriedade, com muita responsabilidade, né, em produzir um leite na propriedade, né, de qualidade. E o nosso maior esforço do órgão público é nesse sentido. Saindo da propriedade, aí tem um espaço que nós temos que olhar com mais cuidado. No momento que esse leite é pego lá, transportado para a indústria, e daí vai chegar na gôndola do supermercado para o consumidor, nesse intervalo nós temos que, realmente, acho que está faltando mais fiscalização. Vou passar para o Wagner, que pode trabalhar. Bom, como ele pede, se é a nossa função, não seria a nossa função, mas o Ministério da Agricultura está trabalhando nisso. Ah, juntamente com essa... O produtor normalmente ele vê como cobrança sempre, né? A questão de qualidade. Mas ele não enxerga o outro lado da questão. Se ele produzir com qualidade, ele vai estar trabalhando a sanidade do seu rebanho, diminuindo questões de mastite, que é o nosso principal causador de problemas de qualidade. E ele vai estar reduzindo os custos de produção, custos sanitários. Consequentemente, ele vai estar tendo maior lucro dentro da propriedade. Também está produzindo um material diferenciado, uma matéria-prima diferenciada, que pode agregar valor quando do pagamento por qualidade. Então, ele acaba ganhando em produzir com qualidade. Assim como a indústria ganha em pagar por qualidade. Com relação à questão de cobrar da indústria, juntamente com a prorrogação agora da Instrução Normativa 62, foi criado um conselho consultivo de conselho técnico consultivo para trabalhar a qualidade do leite a nível de Brasil. E o primeiro eixo de trabalho desse conselho vai ser trabalhar a normatização. Nas indústrias? A nível de produtor e de indústria. Porque nós temos normas, nós temos limites, mas nós não temos penalizações a nenhum nível dentro dessa legislação. Então isso vai ser trabalhado agora e é a proposta que vai ser trazida para uma nova legislação que vem a vigorar aí a partir de 2018. Muito bem, está respondido o Valdecir. O Antônio aqui manda um abraço pessoal da Ipagre, parabeniza pelo trabalho que vocês realizam e pergunta o seguinte, eu preciso me associar à Ipagre para ter a visita e o trabalho? Não, Pedro, ele está... Como é que a pessoa faz, por exemplo? Quer conversar com um técnico, um zootecnista? Sem problema algum, a EPAGRE é um órgão público aberto a todo cidadão. Aliás, o cidadão é o nosso patrão, né? Sim. Ele que paga os impostos, né? Então, nós estamos abertos no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, né? E atendendo quem quer que seja, produtores, urbano, rural, técnicos, né? Nos procurem, a gente lá dá encaminhamento para o pesquisador que está da área, né? Porque às vezes o pessoal vai procurar questões de solos, de frutas, de leite, de milho, de feijão, né? Enfim, a gente, de água. Só procurar. Né? Tem um telefone central para passar para o Antônio, não? Teria um telefone central da EPAGRE? Tem, Pedro. O telefone nacional? É 2045-7510. 2045-7510. Isso. 10. Deu tempo de anotar. 2049-7510. Agora, para concluir aqui, o Crestani. O Crestani faz parte da história da EPAGRE, né? Faz vocês parte, que conhecem bem. Crestani vem de longe, das antigas. Está nos ouvindo agora, Crestani? Nosso secretário, manda um abraço. Escuta aqui, Valdecê. Ele diz o seguinte: Pedro, quero parabenizar toda a equipe da EPAGRE, os teus convidados aí, pelo conteúdo do programa de hoje. Muito bom. Especialmente ao Valdeceira pela sempre preocupação com a água. Valdir Crestani, secretário da Agricultura. Tá certo, agradecemos o Crestani. A gente sabe que ele está sempre ouvindo, sempre atento a essas questões da agropecuária catarinense aqui do Oeste, um batalhador pela agricultura aqui da região, né? Muito bem. Quero agradecer a vocês todos, viu, Valdeceira? Muito obrigado por ter participado do programa. Pode, em nome da turma aqui, se despedir e reiterar o convite para o seminário de hoje à tarde. E eu não vou me esquecer dia 19 de agosto. Não esqueça de convidar o Pedro Viana, que eu tenho muita curiosidade em saber, principalmente desse dia que vocês vão ter um grande evento, né, com jovens lá que vão também dar uma demonstração de sucesso, como dá aqui, que o Rubson me passou, o Rubson Rocha aqui, este depoimento aqui dos jovens aí de Alvoredo? Arvoredo. Pedro, agradecemos muitíssimo o espaço que a Rádio Supercondá sempre nos dá, né? Nos convide sempre, estamos à disposição para tratar de todas as questões que envolvem a agropecuária aqui na região, né? O Centro de Pesquisas aqui tem, só de Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar tem 33 anos, né? E a pesquisa em Santa Catarina tem 41 anos, está fechando esse ano 41 anos de pesquisa agropecuária em Santa Catarina. E de extensão rural nós temos 60 anos aqui no estado de Santa Catarina. Por isso que nós somos referência, né? Porque a EPAGRE vem batendo, né? Enquanto ela era EMPASC, enquanto ela era a CARESC, e agora enquanto é EPAGRE, ela vem batendo. E os agricultores, felizmente, são pessoas maravilhosas, nos recebem, acreditam na EPAGRE, é por isso que Santa Catarina é o que é na agropecuária brasileira, né? Eu quero aproveitar, me despedindo, Pedro, fazer mais uma vez o chamamento para o primeiro seminário, então, do leite no Oeste Catarinense. Nós começamos às 13h30, lá no CEPAF, né, no auditório do CEPAF, e aí vamos até 17, 18 horas, né, respondendo as questões todas e tratando dessa questão tão importante que é o leite, que é uma das prioridades nossas aqui do nosso centro, né? Leite, como falei, naquele eixo, leite de baixo custo, a base de pasto, com a utilização da mão de obra familiar, né? Com qualidade, sem dúvida nenhuma, com qualidade, né? Também a prioridade nossa aqui, nós vamos voltar para falar contigo de milho, né? Variedades abertas, né? Não híbridos, né? Sim. Vamos falar de feijão, que nós lançamos várias cultivares de feijão aqui. Vamos falar de fruteiras também, que é outra alternativa que está chegando forte aí, né? Até em função, por conta da alteração climática. Então, estamos abertos, Pedro, e agradecemos mais uma vez a oportunidade aqui no programa, no teu programa aqui. Obrigado. Muito bem. Obrigado a vocês da EPAG. Sucesso hoje no seminário de logo mais à tarde. 10h27, o Estúdio Condá agradece a atenção, a participação de todos. Deseja um bom dia e volta amanhã. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.